Essa música é mais uma crítica, né, aos tempos violentos em que vivemos. Assim será a nossa recompensa, viver sem viúva. violência. Uma questão mundial, onde estará o final? Que só depende de nós. Que só depende de nós. Uma questão mundial, onde estará?